Eu sou um vaso nas mãos de Deus, Ele me usa quando e como quer. Não adianta eu querer me usar, vaso vazio nada é. Se Deus me usa, bênçãos acontecem, mas se eu me uso só trabalho dou. Cai meu conceito perante os irmãos, crio problemas para o meu pastor. Vaso simples, bom recipiente, pra receberes o poder de Deus. Mas não te uses, deixe Deus te usar, qual tocha ardente do fogo do céu. A igreja é sábia e pode discernir se estás usado ou não pelo Senhor. Não vai além do que Deus te ordenar, deixa que Deus controle teu fervor. Como Deus quiser, vaso de barro, pois o grande oleiro quebra e reconstrói.